meu vinho acabou, entorpecendo a madrugada, vou ficando à mercê. E uma coisa eu te garanto, vou pensar menos em você. Fale, fale, fale, por favor, se o nosso lance que mal começou já acabou. Você se equivocou. A galera tá na porta me chamando pro rolê, com a boca meio torta, acho que é feito do padê. E uma coisa eu te garanto, vou pensar menos em você. Passe, passe, passe, passe, passe, passe.